você fez. Todo mundo conhece essa música, todo mundo odeia essa música, mas é só pra perguntar, afinal de contas, pra vocês, qual é o filme de Natal preferido de cada um? Eu já vou dizer, é Duro de Matar, pra ninguém roubar minha seleção, hein? Vamos lá. Ah, droga. Ah, eu vou dizer Estranho Mundo de Jack. Pode repetir, vai, tudo bem. Estranho Mundo de Jack, Gil? Sim, Estranho Mundo de Jack. Oh, legal, filme muito legal. Ah, pô, eu vou também, Estranho Mundo de Jack, pra mim, meu preferido, tô olhando pra ele aqui agora. Só pra ser o chatão, então, eu gosto do Green. Ó. Ai, não. Filme como o Jim Carrey? O próprio? É, o Grinch com o Jim Carrey. É. Não, o filme não é bom, não, mas eu concordo com o Grinch. Pelo espírito dele. É. É, e você, Matheus? Ah, vou ficar com medo de matar também, tá, cara. Tá certo. são filmes legais, menos o Grinch, vai. Não, pra falar a verdade, eu nunca vi o Grinch pra poder falar direito, né? Mas esses filmes, assim, são todos legais. Eu ainda não conseguiria citar também aí o Expresso Polar, o filme que tem problemas técnicos, né? Eu acho, mas eu gosto da história. Mas eu acho que o último legal que eu vi mesmo foi aquele Operação Presente, que também é uma animação, já tem, tô bem lembrado, de 2012. Mas já... Estranho que ninguém falou o herói de brinquedo lá do Schwarzenegger, né? Pois é, e o Meu Papai é Noel, pra mim é um clássico. Meu Papai é Noel com o... É, lógico. Que o cara começa a engordar e fez ter barba? Isso! Ah, sei, é Santa Claus, né? Ele mata o Papai Noel e aí ele toma o lugar dele, é demais. Então, mas então se for falar de clássico, tem que falar do Rudolf, a Reina do Reis Vermelho também? Sim, nossa, também. Que sempre passou no SBT, acho que uns 20 anos seguidos, né, aquele filme. Tinha esse e tinha um outro do mesmo estilo. Da Rena? Então, era o mesmo estilo do da Rena, aquele stop motion bem rudimentar, que era a história do Papai Noel. Isso provavelmente chamava a história do Papai Noel. Eu lembro uma vez que na Amazon eu vi esse combo com esse filme assim. Eu falei, meu Deus, eu preciso ter esse filme novo. Mas no fim das contas, nunca peguei de volta. É, tinha um filme do Mickey que era bacana também, de Natal. Era uma história de moral bacana que, sei lá, acho que o Tio Patinhas era todo mal. Acho que era isso. Eu não lembro. O próprio nome do Patinhas em inglês é isso, né? É Uncle Scrooge, né? Ah, tem outro também, ó. O Esqueceram de Mim. Ah, também. Esqueceram de Mim. Clássico. Os dois, aliás. Deu vontade de passar o Natal em Nova York, tipo, pra sempre. É. Aliás, o dois, eu lembro claramente de ver no cinema esse filme. Eu não tenho certeza, mas os dois eu vi no cinema assim. E eu lembro que eu ria horrores na cena do Kevin jogando os tijolos nos bandidos e caindo umas três vezes na cabeça do cara. Era uma piada repetida, mas nossa, eu acho que é uma das memórias assim que eu tenho no cinema, porque eu lembro que eu ri muito vendo essa cena. Eu gostava demais. Lembrei de mais um. Uau. Gremlins. Gremlins. Os dois passam no Natal, inclusive, né? Uhum. Não lembro se o segundo passa. O primeiro eu vi recentemente. É, o primeiro é bem de Natal e bem sinistro, muito bom. São filminhos legais, assim, talvez a gente poderia fazer, passar pro terror, de repente pegar aí o dia, tem aquele lá, como é que chama aquele do Papai Noel que foge do manicômio? É um clássico do terror, assim, um clássico trash do terror também, me foge o nome dele agora. Não sei, mas eu vi uma vez um que eram vários curtas de Natal macabros, assim, eu fiquei muito assustada com esse filme, mas era muito bom. Tinha uma coisa assim também, tinha o Papai Noel meio louco que matava as pessoas. Eu tô bem lembrado, é Black Christmas em inglês. Tem um episódio do American Horror Story que tem um Papai Noel também macabro que mata muita gente. Na segunda temporada, no Asylum. Putz, é um episódio muito bom esse. É. Que é inclusive com o... Quem que é o Papai Noel mesmo? É um ator também já que fez um monte de papel em Hollywood. É, ele teve no Hércules agora. Ele fez aquele cara, aquele sábio lá do grupo do Hércules. Eu não lembro o nome dele também. É um cara super parecido com o Gabriel Byrne. É o Ian McShane. Ian McShane. Isso, fez também o Barba Negra no Piratas do Caribe 4, fez uns anões em uma dessas versões aí da Branca de Neve, que é o Huntsman lá, o Branca de Neve, o caçador. Isso, ele era um dos anões. É. Tô hoje na TV. Ah, é? Nossa. Uhum. Não sei em que canal, mas tava. Ô, filminho. É. Enfim, é só pra fazer uma lembrança assim desses filmes. É uma recomendação, talvez. Eu recomendo fortemente que você assista Duro de Matar, O Estranho Mundo de Jack. O Grinch? Ah, o Grinch, não sei. Eu gostaria de ver o Grinch só pra ver como é que é. A história clássica, né? O filme não é muito bom, mas a história vale. É, a história do Dr. Seuss, né? Uma das mais. Assim, o Dr. Seuss não é tão popular na cultura brasileira, né? Sim. É uma coisa mais americana, mas que realmente o Dr. Seuss não caiu naquele gosto. Tem, assim, e fala bem nesse paralelo, né? Filmes do Dr. Seuss parece que nunca saíram muito bem, né? Teve esse, teve o Gato no Chapéu também, que é com o Mike Myers, me falaram bem mal desse aí, não sei. Tem os desenhos, né, do Grinch, que não são tão ruins. Aí, tá chegando Natal, então, Feliz Natal pra quem estiver ouvindo aí também. É isso aí. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre. Aqui é a Juliana Varela. Aqui é Marcelo Zagnoli. Opa, aqui é Matheus Dess. Aqui é José Rodrigo Baldin. E você está ouvindo o TigreCast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. The wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning. They do not go gentle into that good night. Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight. Blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Bom, hoje nós vamos falar sobre Interestelar, a segunda vez que estamos falando sobre Nolan no ano, Christopher Nolan, diretor e roteirista desse filme, que não teve um consenso muito bom, assim, se você for ver críticas e outras videologs, esse tipo de coisa. Então, primeiro eu vou começar aqui perguntando para vocês todos as suas notas de Interestelar. Eu começo já dando 10 pro filme, como eu deixei claro na minha crítica, né? É um Z, Juliana. Eu dou 10. Marcelo. 9. Matheus. 10. E José Rodrigo. 10. Isso dá uma média pra gente de 9,8 aqui desses 5 participantes, todos com um background diferente, somos amigos, sim, tudo bem. Mas a questão é que é uma nota alta, né? Mesmo o Marcelo deu 9, a menor nota da gente, né? Marcelo, caiu um movimento, hein? Eu fui o ponto fora da curva. Não, mas ainda dei nota alta, sim, poxa. E por que não foi 10? Sim, a gente vai falar durante o cast aqui por que eu não dou 10. E olha que eu gostei muito do Interstellar. Muito, muito, muito. E olha só, por exemplo, quando a gente fala de internet, tá, todo mundo quer dar a sua opinião. Nós mesmos já ou falamos ou escrevemos sobre o filme, que a gente vai deixar os links depois pra crítica de cada um, né? De quem escreveu, eu, a Ju, o Zé, o Rodrigo, o Matheus escreveu também, eu acho, não lembro. Escrevi. Enfim, a questão é que, por exemplo, num agregador de notas que a gente costuma falar que é confiável, como o Rotten Tomatoes, a média deles chegou a 7,3 ou 73%. E assim, isso é uma média geral, né? Se você for pegar a crítica de todos os, assim, de críticos famosos, gente que escreve há anos e anos seguidos aí para revistas ou para sites de grande nome, eles falam que o filme é uma bomba ou não tem nada de ambicioso, reclamam até de certos momentos assim que não são inovadores. Mas por quê? Então, mas assim, a nossa discussão aqui é meio fazer uma desconstrução da desconstrução. A impressão que eu tenho geral, assim, ou não geral, mas a grande, pelo menos a grande parte, assim, críticas que eu vejo a Interestelar, esse filme do Nolan, que eles falam assim que o filme não é grandes coisas. E aqui, por mais que o Marcelo tenha dado uma nota 9, é uma coisa grande, né? Pô, 9 ou 4 estrelas e meia de 5, aí o que você preferir, ainda 4 se você não for arredondar as coisas. A impressão que eu tenho assim, que dar uma nota que é equivalente a 7,5 ou 3 estrelas ou 3 estrelas e meia não faz jus ao que foi Interestelar. Então, de onde vem? Por que falar mal desse filme, desse filme. Vamos tentar analisar motivos. Por que, que as pessoas, assim, falaram... A gente não vai falar exatamente de nomes de ninguém, mas, em geral, assim, do que a gente colheu por aí nessa nossa pesquisa. Por que isso aconteceu? Por que, que o filme não foi tão bem recebido? Olhando pela camada mais superficial, perguntando pra quem eu conheço, de amigo, mesmo quem não escreve pra internet, eu vi que o filme se divide um público entre dois grupos. O grupo que acha que o Nolan explicou demais e o grupo que saiu do filme sem entender nada. Ah, e outra coisa, a gente não vai tentar explicar física, quântica, aqui, buracos negros, wormholes. Pra isso, eu sugiro que você ouça o SciCast, que saiu essa semana passada aí, que eles dão uma destrinchada sobre a ciência de Interestelar. É um dos meus podcasts preferidos hoje em dia. Eu vou colocar link no post aqui também pra quem quiser ouvir, porque a gente não tem a capacidade, né, digamos assim, né? Será que isso é um problema também? Porque, assim, o Nolan realmente, ele é bem didático. Eu uso didático, assim, com aspas nesse filme, porque, afinal de contas, explicar física quântica em quatro linhas de diálogo é uma coisa impossível. Ele é tão didático a ponto de desenhar, literalmente, né? O personagem desenhar a teoria da coisa, dobrar o papelzinho ali pra explicar o que é o buraco de minhoca. Claro que dois físicos teóricos nunca conversariam disso. É um buraco de minhoca. Ele fala assim, ótimo, já sei o que é, precisa desenhar um papel pra mim, eu entendo. Mas aí tem uma diferença, né? Porque aí, na verdade, não eram dois físicos. Ah, ele explica pro O Cooper não era físico, ele era um engenheiro. Ele era um engenheiro, ele não tinha obrigação de saber os conceitos da física. Outra coisa que talvez explique isso, né? Isso é importante, Marcelo. O Cooper, ele tá lá como Ariadne tá no filme do Inception. Ele é o público. Ele é a pessoa leiga que não vai entender nunca. Se fosse um filme com quatro físicos lá no espaço, pô, eu acho que ia ser um saco. Aí sim. Eles não iam conversar sobre nada, só sobre coisas mundanas. Eles não iam falar sobre física. Ou iam, daí a gente não ia entender porcaria nenhuma. E outra coisa que ele usa, ele faz essa explicação sobre o buraco de minhoca, mas não pra explicar pro Cooper o que é um buraco de minhoca. Ele faz isso pra explicar por que o buraco de minhoca é uma esfera, né? Aliás, é uma coisa linda isso. Ao invés de só um buraco na fábrica do espaço. Mas acho que o pessoal criticou bastante, né, negativamente. Por uma questão do áudio, parece que teve passou aí alguma coisa na mixagem. Eu assisti o filme em dois cinemas. Eu também. Eu vi diferença de áudio. A primeira vez eu não notei nada do que falaram, dessa coisa do diálogo desaparecer e ficar legenda na tela. E a segunda vez eu notei sim alguma coisa. Isso e o que eu vi também o pessoal criticar bastante, eu até concordo, mas pra mim isso não diminui a grandeza e a beleza do filme. Mas é o dos maquetes, né, que a gente sabe que o Nolan usa muito. E tem alguns planos numa câmera fixa na parte externa da espaçonave. Ficava muito claro que ali tinha uma maquete, não era uma coisa tão bonita. Mas, assim, isso pra mim não diminui o filme. Mas foi isso que o pessoal bateu tecnicamente. Essa cena do diálogo, eu já, a primeira vez que eu vi, eu tinha reparado que o diálogo some, mas pra mim foi intencional. Que é também a justificativa que eles deram, que era realmente o diálogo vai sumindo porque vai chegando outra coisa em cima. Não é esse não. Não é esse não. Esse eu entendo que é montagem. Esse eu entendo que é proposital e isso é muito legal. Isso é compulsivo, mas outra coisa. Então, peraí, vamos pontuar. Ju, vamos relembrar aqui. Qual que é o momento que você sentiu que não tinha, que o diálogo sumia e que o Rodrigo... Eu achei que era proposital que o diálogo some, que acho que o Rodrigo também falou agora. É uma hora que acho que é o irmão da Murphy que tá falando com ela na plantação e aí a pasta vai pro espaço. Tem um outro momento, que aí só tomar um cuidado com spoiler, né? Não, aqui spoiler é liberado, tá? Esqueci. Tá liberado. Hora que... O filme já tem um mês, eu esqueci de avisar no começo, mas... Então a hora que morre o Matt Damon, pronto. Ah, tá. ali corta, tem um corte de diálogo, porque... Quando a cápsula explode? Que o Tars fala que explodiu? Acho que dá pra ver sim, não? Não, mas peraí, mas tem um corte proposital ali, não é erro, nem a pau ali. Não, peraí, quando ele começa a explicar, se diz, essa é uma cena fantástica, eu acho, porque você tá acostumado com storytelling, assim, é que o cara vai justificar a sua decisão por aí uns 1-2 minutos. Aí ele não termina a primeira frase, né? Eu não sei, ele fala assim, né? Eu não sei o que o Cooper te falou, mas eu vou levar a Endurance pra frente. E sabe o que mais, o Brand? A gente tem que. Pum! É isso. Digo, bom não tem, né? Porque estão encontrando espaço. Mas. Não, mas antes, até a própria construção do diálogo. Então. A própria construção do diálogo é interrompida. Ele não termina o diálogo e já pula pro outro. Mas eu acho que aquilo aumenta tanto a tensão que eu acho que é proposital, não é um erro, mano, de montagem, né? Acho que que eu senti que realmente fez falta. Acho que os momentos que somem parte do diálogo são propositais e tem uma função narrativa. Mas isso é o problema que você ouviu falar, Rodrigo? Não, outra coisa, um diálogo normal, a legenda tá na tela e o diálogo some e fica mexendo a boca do ator e não um problema de mixagem. Né? E a outra coisa do Tars, em alguns momentos o Tars soa muito humano, né? Na primeira vez que eu assisti, eu falei, nossa, que legal, eles fizeram um robô que é tão evoluído que a gente nem percebe a diferença dele e parece um humano falando. Aí quando eu vi a segunda vez, eu percebi que em alguns momentos ele tá muito claro que existe um efeito na voz para que ele fique como um robô e aí em outros momentos a voz fica bastante humana. Então acho que é mais isso que o pessoal tá falando. Mas como eu disse, isso pra mim não é um problema. Não diminui isso. Olha, eu parado nisso. Eu também, eu tive a mesma impressão. Essa questão da voz do Taz, acho que poderia ter sido feito alguma diferenciação melhor. No começo, quando ele surge, eu acho legal, interessante, mas quando ele começa a interagir com os astronautas no espaço, parece que o Nolan meio que se perdeu um pouco naquilo ali, né? No design de som ali. Aí na hora que entra o Casey também, sabe, complica ainda mais a situação, você não sabe quem é quem que tá falando, porque ali foi uma derrapagem do Nolan, mas assim, não é algo que compromete o filme. Como eu vi um monte de gente falando, assim, eu acho que isso é menor, é irrelevante. Acho que as críticas são técnicas em geral, assim. É muito mais expectativa de que seja um novo Gravidade, que tecnicamente era perfeito. E aí chegou o Interestelar e todo mundo começou a achar defeito, né? Porque é o som e mesmo os efeitos visuais não são nada demais. São bonitos, mas não tem nada que dê um uau. Incrível. Então, acho que as pessoas deram muita atenção pra técnica e deixaram de prestar atenção na história mesmo, que eu acho que é o forte do filme. Agora, assim, me deu uma dúvida. Se caso... vamos falar hipóteses aqui. Mas se Interestelar fosse um filme de um outro diretor desconhecido, será que ele teria tanta crítica assim? Provavelmente ele ia ser lembrado como um filme de estreia, ou um filme de um diretor que a gente não esperava nada. Aquela velha história, né? Será que também tem a ver com a expectativa? Putz, Eu acredito que sim, sabe? Porque assim, do mesmo modo que eu vi muitas pessoas que criticam o filme e falam que quem defende é Nolete, é fã cego do Nolan. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que se não fosse um filme do Nolan, fosse um outro diretor qualquer, executasse da mesma maneira, não teriam tantas críticas. Gente, eu não sou fã cega do Nolan, não gosto de vários filmes dele, e mesmo assim acho esse filme incrível, sabe? Não vejo sentido de você criticar só porque é dele ou gostar só porque é dele. Mas acho que a expectativa é muito grande, assim, até porque não se divulgou muita coisa sobre o filme antes dele sair. Na verdade, sobre a história se divulgou quase nada, assim. Começaram a sair os clipes bem em cima, não foi que nem Gravidade que eles mostraram tudo antes. Então acho que criou uma expectativa, nossa, vai ser uma coisa muito grande, ninguém sabia o que era. Eu acho que o Nolan chegou, guardando as devidas proporções, num nível parecido com o da Apple, sabe? Sempre que sai alguma coisa da Apple, espera-se muito, tem o pessoal que espera muito e que se decepciona e que tem motivos pra isso. E aí tem o pessoal que espera muito e ignora qualquer falha que exista. E existe o pessoal que tá lá esperando sair a próxima novidade só pra falar mal. Tem um grupo que eu acho que Interestelar se encaixaria, que é o que tem falhas assim tão pequenas para o público que ele quer atingir, que não chegam a diminuir uma nota consideravelmente assim para o filme. Ô, Matheus, você citou uma coisa, a questão do público que quer atingir. Eu sei que não sou como desculpa, mas não dá pra gente esquecer que Interestelar é um blockbuster, é de um filme de um grande estúdio. E mesmo que o Nolan tenha liberdade criativa, tenha Final Cut, ele tá ali pra atender os interesses de uma indústria. Muita gente, por exemplo, vai criticar a questão dos diálogos expositivos, principalmente lá no primeiro ato. Mas pra um filme tão abrangente e lidando com conceitos tão complexos, que é de física quântica, sinceramente, eu não vejo como fugir daquilo. E ele tinha que falar bastante mesmo, ser bem didático. E assim, é uma coisa que o Nolan já faz em outros filmes. Fez isso em Batman, fez isso em Origens. Enfim, não é nada novo do Nolan, pra contar. Já é algo da característica da filmografia dele. E tem várias coisas que não dá pra desassociar isso. É um filme de grande estúdio. Ele não tá fazendo um filme independente. Eu acho que dá pra comparar o Interstellar com 2001 da vida, sabe? Ele tem a mesma proporção. Ele é um épico estelar, gigantesco. Só que assim, ó, o Kubrick não se importava tanto com o público. Ele jogou o que ele queria. Ele fez um filme de arte. E quem não entendeu, não entendeu a paciência. O Nolan, não. Ele quis fazer um filme que todo mundo fosse entender. Ele é um anti 2001, né? Porque o Nolan, ele tem esse negócio. Gosto de fazer algo a mais nos filmes dele, né? Não são, por exemplo, não é um simples filme de viagem espacial em que a mulher tá sozinha com o George Clooney e tem que ir do ponto A ao ponto B e acaba o filme. Então, isso é grande. Então ele precisa explicar muita coisa, porque senão o espectador médio sai de cinema, odeia o filme e fala pra todo mundo assistir, sei lá, O Candidato Honesto, mas não assistir Interestelar. Credo. E nunca mais ver um filme do Christopher Nolan, sabe? Eu acho que é isso que o pessoal que reclama que ele é muito didático insiste em deixar pra lá, sabe? Ele quer atingir o espectador médio. Eu tava pensando nessa questão da explicação. Será que o filme seria mais aceito ou melhor se ele fosse menos explicado? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não, porque mesmo do jeito que ele é explicado, ficam algumas dúvidas no ar. Também. Eu acho que ele ia ter uma bilheteria muito menor, na verdade. Eu acho que essa ia ser a diferença. Olha, eu não sei não. Acho que todos os filmes do Nolan são, tirando o Batman, obviamente, mas eles são lá críticos, né? É o tipo de filme que é pra causar esse tipo de nó mesmo, que deixa várias interpretações. Uhum. Não sei, o pessoal todo mundo concorda que ele é didático no sentido de que se você assiste o filme pela segunda vez, ele não te surpreende em nada, em absolutamente nada, porque já tá tudo lá. Mas se fosse pensar nisso, no público médio não assistir mais nada por causa disso, já teria parado em Amnésia, Grande Truque, sei lá. Não, mas é porque o Amnésia ainda foi, na época dele, independente, né? O primeiro filme dele de estúdio de verdade foi o Insônia, que veio depois. Mas enfim, acho que a gente tá chegando aqui numa conclusão, falando que, assim, não uma conclusão ainda, né? Mas a gente já deu pra entender, pelo menos mais ou menos, do porquê que o pessoal não gostou. Então já passamos por temas, problemas de som, efeitos especiais. Didático. Esses são os três pontos, assim, ou tem mais algum que eu tô... Acho que o Matthew McConaughey tá péssimo, sabe? Eu espero que você esteja sendo irônica, Ju. Mas... Ah, não, tem um outro ponto negativo também que eu vi falar muito, e esse é um ponto que eu concordo: a atuação tanto da Anne Hathaway quanto do Michael Caine. Eu não gostei de nenhum dos dois, achei pavoroso. O Michael Caine ligou o piloto automático. Sim, também, mas a Anne Hathaway acho que é boa, assim, pra Eu não gostei dela, não, sinceramente. Achei ela muito Marcelo, o Michael Caine no piloto automático, cara. Não tô falando que foi ruim a dele. A da Anne Hathaway eu acho ruim. Do Michael Caine, não. Eu não gostei muito da Anne Hathaway. Ela não me comprou. E aí, vou apontar um outro problema, que aí eu acho que aí é roteiro. A relação da Anne Hathaway com o pai dela não me convence no filme. Né? Não me convence no filme. Ele manda a filha pro espaço, não tá nem aí. Se foda lá, amor, você vai morrer, não tem esperança de você voltar, e é isso. Sabe? Ele não me comprou. Não, tecnicamente quem ia morrer era ele, né? Então ele não tava matando o filho. Ele vendeu uma falsa esperança pra ela. Ao contrário da relação do Cooper, né, e da filha dele, a dos dois pra mim não funciona. Aí talvez eu acho que é a parte mais complexa. E aí também é um caso também da gente comentar que é o Nolan entrando num tema que ele não costuma trabalhar muito. Eu acho que nunca trabalhou, que é questão de amor ou relação afetiva. Mas ele trabalha extremamente esse ponto do outro lado, né? Do lado dos Cooper. Sim, aí é fabuloso. Aí é fabuloso. Acho que não é um problema do Tommy. Aí vai uma outra dúvida, agora é uma dúvida minha. Se a relação do Cooper e da filha dele é tão intensa que apaga a outra, ou de fato a outra é muito frágil? Eu acho que são duas coisas. A outra não tem a mesma atenção que essa tem, né? Não tem o mesmo espaço. laço, você vê, inclusive, mais a relação do Michael Caine com a Jessica Chastain do que com a filha dele. Mas é um problema, assim, dois personagens, pai e filha, não terem uma relação? Porque essa relação pode nunca ter existido, né? Digamos assim, durante a vida adulta dela. Eu ia falar justamente isso. A primeira coisa é que o nome do cara é Minha Cocaína, hein? Então, ele é épico, mesmo Frotitel. É o quê? A segunda, Minha Cocaína. É o você Michael entendeu? Caine. Nossa, vou colocar uma pergunta. Caramba. Demorei um pouquinho pra pegar o Michael Caine. Ai, meu Deus do céu. Não, só não vale fazer piada com culpa, hein? Não, mas assim, a gente tem que lembrar que o Nolan é obcecado por obsessões. Então todo filme dele tem um personagem que tem uma obsessão. E nesse filme, fica claro que o personagem com a obsessão da vez é o personagem do Minha Cocaína, né? Ele abandona essa obsessão, né, ao mesmo tempo. É um obsessivo mais ou menos, porque procurar resposta pra equação lá, porque ele já encontrou faz tempo. Ele simplesmente desiste. Sim, ele desiste, mas... Aliás, ele desiste... anos antes, né? Ele desiste do plano A, né? Ele desiste do plano A. Ele não desiste do plano B porque ele tem um plano B encaminhado. Pelo que deu pra entender ali, ele era tão desprendido assim da... Como é que eu posso falar isso? Da própria humanidade dele, parece exagerado, eu não achei um termo melhor, que ele se preocupou mais em... Ah, não, vou... O meu objetivo é eu concluir que é fazer a humanidade continuar, entendeu? Esse pessoal aqui vai viver em outra galáxia e a gente vai morrer aqui. Querendo ou não, dá pra fazer um paralelo praticamente com o que acontece lá no Homem de Aço, né? Que o Christopher Nolan produziu. Que era justamente essa questão de, vamos mandar o Kal-El pra Terra, que seria o Jor-El, né? Vamos mandar o Kal-El pra Terra porque a gente aqui já tá condenado, a gente já tem pecado, a gente já tem essa cultura de onde chegar a gente destrói, então a gente vai destruir o outro lugar que a gente for, e com esse novo aqui que não tem a nossa cultura ainda, as coisas podem ser diferentes. E eu acho que assim, esse lado dele justifica bastante essa relação quase impessoal que ele tem com a filha dele. Uhum. Por isso que eu não chegou a me incomodar a relação entre eles dois, porque dá pra ver que é uma coisa muito mais lógica, muito mais dele com essa obsessão dele de proliferar a espécie em outro lugar, mas com outros costumes. Porque ele ia se afastar dela de qualquer jeito, então às vezes foi até racional. Eu acho que foi bem isso mesmo, ele racionalizou a relação com a filha. Uhum. Pra poder mandar ela pro espaço. Ao mesmo tempo, talvez esse tenha sido o ato de amor dele e um ato... Salvou a filha. E um ato até egoísta. Salvou a filha, mas desse jeito. É uma coisa meio A Vida é Bela, né? De ficar enganando o filho. Assim, a gente tá se ferrando aqui. Mas a filha dele tá vendo as coisas de um jeito mais bonito, mais poético, né? Do que realmente é. Tomara que essa comparação com A Vida é Bela não tenha ficado muito fora de contexto. Tipo, pra ela acreditar, que nem ele mesmo acredita mais. Apesar de ela estar acreditando mais no plano B, né? Outra coisa assim que eu vi o pessoal falando relativamente mal é da solução do Cooper lá no fim do Hipercubo, né? Uhum. O que ele fala pro Tars, que também tá naquela situação, só que em outra parte do Hipercubo que ele não consegue ver, é que ele consegue se comunicar com a filha dele, né? A Murphy. Nem por isso, é por assim, a relação deles fala assim, o que ele fala assim, é o amor que tá me guiando aqui. Daí eu que falo assim, pô, numa coisa que é tão teórica, tão física, ele usa uma coisa que é quase metafísica, assim, pra solução final. Mas ele coloca esse argumento no meio do filme com a fala da Anne Hathaway, né? Exatamente. Olha, a gente não compreende o amor. Às vezes ele é mais um tipo de força física que a gente não sabe. Às vezes ele atravessa por outras dimensões e a gente não sabe. A gente dá um nome de amor, acha que é uma coisa muito metafísica, mas às vezes não é. Isso é uma coisa que eu gosto, minha nota 10 no filme, só que eu realmente acredito, pegando até o gancho do que a Ju falou, de que no diálogo da Anne Hathaway ela planta o amor, e pra mim, em um diálogo com o personagem Matt Damon, ele planta uma outra coisa que pra mim vai ter uma rima no Hipercubo, que o Matt Damon disse que no momento da morte a última coisa que a gente vê são os filhos. Então, pra mim, eu realmente tenho a interpretação de que ele não sai do Hipercubo, ele não é resgatado. E aí eu fico com essa interpretação de que todo aquele epílogo pode ter durado meio segundo na consciência do Cooper, e que foi a vida dele, o amor dele buscando a filha nesse espaço-tempo. E aí, dali até o final, é ele buscando essa mensagem da filha. E aí eu acho que tem muita coerência do Nolan com outra obra dele. Eu não acho que uma obra é uma continuação da outra, mas existe uma coerência, uma lógica interna do Nolan com o Interestelar e o Inception, a Origem, que, primeira coisa, na Origem, vocês lembram daquela relação do tempo que vai ficando, vai mudando o tempo mais devagar na camada dos sonhos, né? A cada camada do sonho, né? Isso, a cada camada do sonho. Ele, Interestelar, ele faz a mesma relação, só que numa proporção inversa. Quanto mais dentro do consciente humano, aquele tempo se expande. Quando ele vai pro universo, muito mais longe da Terra, e de repente mais longe desse consciente coletivo da humanidade, passa 20 anos em apenas uma hora na Terra. Então ele tem essa coerência do que ele tá fazendo com a relação de um filme com o outro, e quando ele chega naquela estação espacial depois que ele é resgatado, tem aquele mesmo design da Ariadne em Origem. Obviamente que a Ariadne não tá nesse filme e tal, mas aquilo me indica, se ela era arquiteta e ela construía aquilo dentro da consciência dela, eu consigo enxergar uma lógica interna do Nolan de colocar que aquela coisa me indicaria que é o inconsciente do Cooper. E eu gosto de pensar no filme assim. Eu dou nota 10 pro filme, não porque eu interpreto ele dessa maneira, mas se ele for resgatado depois de um buraco negro, não sei quantos anos, aí eu acho sim que, apesar de ser uma ficção científica, aí ele explica demais. Aí eu entro na corrente. Eu acho que as duas coisas estão na tela, tanto isso que eu tô dizendo, quanto aceitar que ele foi resgatado num buraco negro depois de ter passado ali, que nem a nave, nada sobreviveu, mas ele sobreviveu. Isso aí é o peão do Inception, né? Você falar agora. É o peão do Inception versão Interestelar. Eu acho que tá ali, acho que tem os elementos estão jogados. Pra mim não teria porquê no diálogo do Matt Damon ele falar: quando você morrer você vai encontrar a filha, e depois aceitando que ele morre, e não ser usado, aceitando que ele morre no buraco negro, né? Ele foi encontrar a filha naquele último momento. Aliás, tem aquela coisa, quando ele entra no quarto ninguém fala com ele, as pessoas olham pra porta, tudo, mas ninguém fala com ele, né? Ah, tua família toda tá ali, ele vai, fala com a mãe, vai embora e não fala com mais ninguém na sala. Mas ele interage com os médicos, né? Mas assim, só fazer um paralelo, é mais ou menos, esse filme, aliás, ele tem várias homenagens a 2001, como a gente já falou, a música do Hans Zimmer, ela costuma, mais de uma vez, ela usa temas de Alços Pratos Zaratustra na música, pelo menos duas ou três vezes, duas eu tenho certeza, né, uma no começo e outra mais perto do fim. Assim, a comparação, tô fazendo um paralelo com 2001, inclusive nessa sua visão, hein, Rodrigo, que me parece, se for assim mais, eu acho que não é que ele morreu e teve um vislumbre do final, exatamente, daí talvez ele tenha ido pra um lugar preparado pra ele ver aquela situação, né? Pra... Enfim. É bem 2001 mesmo. Sabe uma situação que eu fiquei pensando aqui, né, no que o Rodrigo falou? Uma coisa que me incomodou na hora que vi o filme, e a partir dessa visão dele, eu tô pensando aqui se talvez não encaixaria também. Quando o Cooper vai lá, conversa com a filha dele, aí a filha dele vai falar: ah, a minha missão aqui, ela fala alguma coisa assim pra ele: a minha missão aqui acabou, mas você tem algo a fazer, você pode ir lá onde a Brent tá, ela tá sozinha, vai lá e tal. Só que o tempo não bate, se você pensar, porque pra filha do Murphy passou ali dezenas de anos, porque foi questão de segundos, né, ele ser resgatado ali e sair, mas e o tempo da Brand? Então assim, o tempo de um não casa com o outro. Não, o planeta que ela tava... Mesmo desaceleração, ele não sofria a mesma dilatação do tempo. Era só naquele planeta muito perto do buraco negro. Não, ok, beleza, pra ela não sofreu, mas quando o Cooper volta, já tá há dezenas de anos no tempo da Terra. Mas ela tava no mesmo tempo dele até ele entrar no buraco negro. Então mas pra ela, pra ele ir até ela, ele teria então que atravessar o buraco negro e ir pro tempo dela. Essa que é a minha dúvida. Esse seria questão. O tempo de viagem. Isso. Viu? Aí tá uma coisa que o Nolan não explicou direito. Essa questão. Viu? Viu? Você quer uma coisa que só mostra o seu detrator do filme? Tá aí. Então, mas você sabe que isso até é curioso, porque assim, as pessoas, assim, ao mesmo tempo que criticam o Nolan por ser muito didático no primeiro ato, eu vejo muita gente criticando tentando pelo terceiro ser quase uma solução Deus Ex Machina ali, mas assim, é quase como se fosse um oposto ao outro. Então assim, pô, você sustenta, você critica por uma coisa, mas a sua crítica não se sustenta pelo que ele faz no final. Então, sabe, é muito complicado isso. A minha comparação aquela hora com o peão do Inception é porque o Nolan, ele tá nessa agora de fazer os finais ambíguos, né? Um final que pode ser feliz, mas se você olhar pro outro lado, ele é um final trágico. Ele fez isso com A Origem, com o peão, ele fez isso com o Batman, com aquela bomba nuclear lá, e ele fez isso agora, olhando por essa ótica do Rodrigo, com Interestelar. Dá pra ver um padrão aí, né? Falando de padrão, todos os protagonistas dele são viúvos, né? O cara é meio obcecado por isso. É verdade. Ou viúvo ou órfão, né? Né? O Batman não era viúvo, mas ele dá um jeito, né? Coitado. Agora, tentando ser meio advogado do diabo aqui, eu não acho que a questão do amor seja tão grande quanto o pessoal pinta quando vai falar mal sobre o filme. Porque assim, ele usa o amor, mas ele não usa como uma força sobrenatural que faz ele chegar lá no quarto da filha dele e resolver tudo. Ele usa o amor pra... a Brandy até quando fala isso, ela fala, ah, e se o amor pudesse ser quantificado? Porque, assim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi no filme, a quantificação do amor é a probabilidade da filha dele voltar pra buscar o relógio. Porque é nessa hora que o amor tem utilidade no filme. Porque ele fala, o Tasso pergunta, né, depois que ele coloca o código no relógio, o Tasso pergunta, ah, e como é que você sabe que ela vai voltar pra buscar o relógio? E aí ele vai dar um sorrisinho e fala, porque eu que dei pra ela. Então, eu acho que é só nessa hora, assim, que o amor tem uma relevância assim, na questão de resolução do problema, sabe? A quantificação do amor na probabilidade dela voltar a buscar. Então, a única coisa que ele tinha certeza... Sim, concordo. Pois é, a única coisa que ele tinha certeza de que ela ia voltar pra buscar era o relógio que ele deu pra ela, porque ela ama ele. E ela não ia deixar... Você sabe que eu não acho que ela não volta pra... Assim, eu não entendo que ela volta pra buscar. Ali dentro daquele hipercubo, ele tem todos os momentos daquele quarto. Em algum momento, talvez, ela voltaria, né? Então, ele tenta chamar a atenção dela. De várias maneiras. Ele tem condição de entrar naquele quarto, entre aspas, no momento que ela estivesse lá. Então, não sei se ela volta pelo amor. É a gravidade que impulsiona isso. Inclusive, ela percebe o padrão Morse quando tem a poeira descendo ali naquela gravidade. Então, ela transmite as mensagens, mas o fato dela voltar no quarto anos depois, que ela não entrava mais naquele quarto, já era de outro menino, e ela resolver pegar as coisas dela e pegar o relógio e olhar, quando ela já é adulta, aí sim eu acho que é por causa da relação com o pai, não é por causa da gravidade. Ah, não, ok, isso sim, mas não que as coisas acontecem ao mesmo tempo como um acaso, assim. Não, ele tá olhando o tempo inteiro. Aí ele, como se fossem vários monitores daquele quarto, aí no momento que ela entra, ele vai lá também e ele dá o código Morse no relógio. Uhum. Então, sim, sim. Mas ele dá o código Morse quando ela é criança e ela só vê quando ela é adulta. Ah, sim, porque ela só poderia entender quando fosse mais velha mesmo, mas... Ah, mas é muito interessante o que o Matheus falou, né? Porque aí eu acho que quebra essa coisa de quem reclama do amor. O amor aí não é uma ligação mágica entre os dois. É uma coisa criada que sustenta ela resolver ir embora e pegar o relógio lá e ver, ah, putz, o que eu mais tenho? O que eu posso levar aqui? Ah, vou levar o relógio. Ela vê lá o tic-tac lá dos ponteiros fazendo. E ela, como é um gênio, identifica ali que ali tem alguma coisa, ali tem a mensagem. Eu acho que o maior problema do amor é quando, assim, pelo menos que eu vi as pessoas criticando, é mais na maneira como a Brand explica. E não da maneira como o Cooper demonstra. Por exemplo, quando ele vê acho que foi o primeiro vídeo dela, e ela já adulta, você vê que ali, assim, é ele único. Né? Aquele, eu não tenho filho, mas puta, aquela cena é formidável, cara. Aquilo ali, eu me enchi de lágrimas ali naquele momento. Eu fiquei imaginando a dor que deve ser de um pai saber que ele perdeu, né, um tempo, assim, que não volta mais. E em alguns momentos no filme foi falado, o passado você não pode mudar, você não pode voltar pro passado. Então, assim, aquilo ali não tinha mais volta pra ele. Ele perdeu aquele tempo ali por causa da cagada que a Brand fez lá no planeta. Ele perdeu aquele tempo ali e não tinha mais como recuperar. E aquilo ali era uma demonstração de afeição que ele não precisou falar nada. Tava ali na tela ali, você sentia a dor dele. Pra mim, ele vai pro Oscar por causa daquela cena lá. Não, aquela cena é formidável. Eu também acho. Eu espero que ele vá, né? Eu gosto também da cena que ele abraça a Murphy. Aí chora. Que ela tá, eu não quero você aqui, go. Essa cena também é muito forte. E é outra cena também que ele não precisa falar nada a mais ali. Você vê que ele abraça, ela tá relutando, você vê a lágrima dele caindo. E assim, não tem nada, ele não tá falando ali, ah, eu te amo, eu vou voltar pra lá. Naquele momento ele não tá falando nada. Ele só tá segurando ela, acho que toda a força que tinha pra fazer. E assim, ele sabia que ele tinha que deixar ela porque era a única, talvez, a única esperança de salvá-la de alguma forma. Aliás, tem outra parte muito explicativa que sustenta isso no diálogo, né? Que a Brand pergunta assim, por que você não falou pra ela que você ia salvar o mundo? Ela, quando você se torna pai, você tem que proteger o seu filho, né, de qualquer jeito. Uma dessas coisas é, inclusive, falar que, por exemplo, o mundo não vai acabar. Eu acho demais isso, acho demais. Bom, uma coisa que a gente estava comentando na pauta é sobre uma lista que apareceu da revista Vulture, que tem 21 itens. A tradução é, depois vou colocar a lista aí também, são 20 coisas, 21 coisas interestelar que não fazem sentido. Que, claro, tem muitos spoilers durante a lista toda, né? Mas como a gente já chegou aqui, acho que quem está ouvindo ou está ouvindo por sua própria conta e risco ouviu o filme, né? Espero que sim. Mas, em primeiro lugar, os 21 itens, tem alguns que não fazem nem sentido. Eu acho que eles só chegaram nesse número 21 para falar, ah, é século 21, alguma coisa assim, porque... É. Foram esticando bastante. É. Eu achei bem descreditada essa lista logo pelo primeiro item, viu? É. Então, o primeiro item. O filme diz que aquela vai ser a última colheita de milho dos Estados Unidos, né? Mas se não tem cevada, como é que eles bebem cerveja lá? Eu vou falar pra você, meu amigo, dá pra fazer cerveja com milho, sabe? Inclusive, uma das discussões do Brasil sobre... Que a gente só toma isso. É sobre o que é cerveja, é que tem muito milho na cerveja aí, e daí falam que, no caso, é um cereal não maltado, né? Assim, numa situação, digamos assim, no futuro, se um dia acabar a cevada, você pode se virar com milho. Facilmente. A partir daí, eu já não consegui mais ver a lista com os mesmos olhos. Não, tem pontos até interessantes, mas, né, tem alguns que são brincadeira. Dá pra levar a sério. Tá, você, ontem, já que não tem exército... O exército não existe nessa visão do futuro, né? Mas ele fala assim, pô, mas será que não precisava de um exército assim pra evitar assalto aos estoques de comida, esse tipo de coisa? Mas que estoque? Exatamente, que estoque? Que dá a entender que a população foi bem encolhida já morreu bastante gente, acho que não tá assim nessa situação tão untada, mas... É, o que fala que o futuro, ele não fala exatamente quando é que é futuro, mas dá pra ver que é uma coisa bem parecida com a gente, né? Os laptops que aparecem são dos tamanhos que a gente tem hoje. É, parece que parou no tempo hoje e deu uma atrasada, né? Parou de evoluir. É, terceira fala sobre esse governo aí que poderia gastar milhões assim pra construir algum tipo de arca, né? Do futuro aí pra levar esse como falei? Caramba, é repopular, né? Em outro planeta, né? Mas assim, se não tem dinheiro, de onde é que vem? De onde o dinheiro vem de tudo isso aí pra financiar secretamente essa NASA não existente? Esse é o quarto ponto até. O terceiro fala que eles querem esconder a NASA pra não contar que vão mandar humanos pro espaço, mas que na verdade o público ia querer saber disso, que eu acho uma besteira, porque todo mundo ia querer entrar nessa nave. Ah, sim, é também isso. Pô, tá aí o motivo de ser secreto, né? De onde vem o dinheiro é secreto. Tá válido. Isso, aliás, me lembra uma história do Fábio Barreto que chama Filhos do Fim do Mundo. Eu vou até recomendar a leitura pra quem não leu ainda. Tem a quinta, fala assim que a NASA resolve não mandar ninguém que tem ligações românticas ou família. Mas assim, daí eles comentam aqui no caso do professor Brand, fica meio difícil você usar esse argumento quando você manda a própria filha pro espaço. Acho que a gente já comentou isso também. Isso aí foi o que a gente comentou. Tem uma relação muito próxima. É, quando ele pergunta assim, quando o Cooper acorda lá na espaçonave, que é uma centrífuga, aliás, um outro ponto 20 de 2001 também, né? Uhum. Eles falam que... Por que, afinal de contas, na verdade, eu tô lendo aqui, mas tá repetido, né? Uma estação espacial, mas não tinham pra plantar as coisas que precisavam na Terra. Acho que é isso que ele tenta dizer aqui. É, né? Mas, pô, mas é assim, tá... Isso é anos depois, décadas depois. É muito tempo depois, né? Não é mesmo. E é uma estação espacial, não é, tipo, o mundo inteiro que tá ali, né? É uma estátua. E vem cá, só um parênteses. Se é que é uma estação espacial. Se não for assim, uma questão da cabeça. Do... É, mas também. O plano existe, né? O plano existe de qualquer jeito, né? O plano é aquele, né? Criar as estações espaciais. Ele fala que o plano do, depois, o plano do Dr. Man, né, é impossível de se seguir. Ele, porque ele, aqui eu acho, nesse item 7, eu acho que a pessoa não viu o filme direito. Ele falou, não. Ele pergunta... Eu achei bem confuso esse ponto, eu não entendi onde ele queria chegar, na verdade. Assim. É, ele pergunta assim, ó, vou até falar literalmente aqui. Ele queria matar o Cooper só pra que ele não tiver, não pudesse voltar à Terra. E o Man pudesse? Não, isso aqui não tem sentido nenhum. Daí, ele pergunta, dois, eles não tinham duas naves? Não, realmente eles tinham duas naves. Uma é a Ranger, que faz as viagens mais longas, digamos assim, e outra que é a Lander, que serve só pra... Só pra pousar. Só pra pousar, tô dizendo. Quem fez essa lista não leu o livro direito. Não, não, só tinha uma estação giratória ali que ia lançar essas naves de volta pro outro lado do buraco, né? Uhum. Não ia duas naves pra lá. Daí ele fala assim, a Murphy idosa passa 2 anos em criogenia pra, né, pra estender os últimos dias de vida dela, e quando ela se reúne com o pai, ela meio que expulsa ele rapidinho, né? Talvez seja alguma coisa que o Rodrigo falou também, né? Mas, em geral, dentro do filme, eu acho que o cara aqui não tem ideia do que é contar uma história, que é storytelling mesmo. Pô, só porque eles conversaram ali 2 minutos na Terra, não quer dizer que... foram 2 minutos. Né, pode ser 2 horas, sei lá, cara. Só que a gente tava precisando chegar no fim. Desculpa, quem fez essa lista aqui não sabe o que é contar uma história. Que mais? Aqui o item 9. Se o fantasma era o Hooper, né, que mandava as mensagens pro passado, por que que a mensagem era fica? Ah, meu Deus do céu. Gente, aí não viu o filme. É, eu tô pensando, esse cara deve ter visto assim, o filme dormindo, ele fez umas anotações só. Não, assim, fica até uma questão no filme, porque a mensagem stay dele não serve pra nada na prática, né, mas é uma mensagem desesperada que ele manda ali na hora, ele fala não sai porque ele quer ficar junto da filha, ele não queria que nada daquilo tivesse acontecido. Desculpa, se você não entendeu a pergunta aqui, meu amigo, eu vou te falar. A mensagem era pra ele, assim, digamos assim, ele mesmo, pra ele ficar, pra mudar de um jeito aquele espaço-tempo. Manda essa mensagem desesperado e preso. É, ele não tinha entendido ainda, né? Não, afinal de contas, ele tá lá no meio de um troço que pô, parece que ele não tinha compreensão ainda. Quando ele manda a mensagem ali é ele o pai. Não é ele o piloto. É o pai que tá falando. Desespero. Da humanidade. Não, aí vamos separar duas coisas, ó. Se ela realmente consegue salvar pessoas. Mas espera aí, quando você fala morreu, assim, no hipercubo, aquela coisa pra você existe, né, ainda. Sim. Tá. Sim, não, mas eu vou seguir na linha mais literal do que tá na tela. Ele não morreu, ele foi resgatado e ela conseguiu salvar aquele monte de gente e ela tá lá com aquelas pessoas. Quando ele manda a mensagem, ele ainda não sabe que ela vai salvar um monte de gente. Porque não. Se ele soubesse, ele não teria dito stay, ele teria deixado rolar, porque ele saberia que no futuro ele veria a filha e a filha teria salvado um monte de gente. Então naquele momento que ele manda o stay, ele tá mandando pra ele porque tá dando tudo errado. Ele não sabe o que vai acontecer a partir dali. Então também tá muito bem lógico isso, mesmo que você assuma que ele não que é literal, que ele foi resgatado e que ele vê a filha mais velha no futuro, ele manda a mensagem pra ele e pra filha naquele momento que ele não sabe que é incerto ainda o que vai acontecer com ele no hipercubo. Então tá muito bem amarrado. Eu acho que o autor desse artigo aí, ele pediu pra alguém ver o filme pra ele anotar os principais pontos, né? Aí, vá anotando o que você estiver vendo lá, que eu vou escrever uns negócios. Fazendo uma comparação meio grosseira, assim, me lembra aquele texto lá que uma colunista da Folha escreveu logo depois que o Bolanes morreu, pra falar assim, pra esquecer o Chaves e lembrar mais do Cantifa, sabe? Parece que quis aparecer só. Não, e teve aquele outro texto, não lembro de que filme que era, tipo, não vi, não gostei, que também tinha vários. Do 12 anos de escravidão também. Foi super. Quem escreveu isso? Foi o. Foi aquele cara de cabelo branco lá, não foi? Quase foi meu chefe, cara. Sorte sua que não foi. Pode falar mal, né? Outra coisa, o item 10 é que código só poderia ser transmitido através do código Morse, né? Afinal de contas, mas isso só faz parte do universo do filme, né? E a teoria super complexa seria transmitida por Morse. Bom, é o que dá pra fazer, né? É o que dá pra fazer naquele universo, né? É o que tem pra hoje, né? Exato. Pô, aquela coisa, claro que você não vai ouvir aquilo, mas você concorda com essa lista, se você leu essa lista, você acha que seria mais fácil o cara bater nos livros e de repente ficar com uma cara de fantasma lá, oi, por favor, faça isso, Murphy, tá? Foi. É, imagina como seria essa cena no filme. As pessoas iam levantar e ir embora. Ia ser galhofa. Ia ser tenso. O item 11 é relacionado com o 10, né? Que fala assim que os humanos avançados aí conseguem criar um hipercubo de 5 dimensões. E eles falam assim, o melhor jeito de comunicar ainda é com um relógio. Ai, meu Deus do céu. Sabe que essas três coisas, três elementos, ó, um relógio analógico, o código Morse também, e uma biblioteca, uma pequena biblioteca particular. Acho que essas três coisas, elas precisam ser vistas como algo até mais poético do filme, algo muito simbólico, tipo, naquilo tudo, naquele futuro, atravessamos um buraco de minhoca, encontramos outros mundos, não sei o que, tudo aquilo, 100 anos depois, o que liga ainda a consciência, o que liga a humanidade, o que liga o amor, é tudo, são três coisas muito básicas, um relógio analógico que marca o tempo, um código Morse para uma comunicação que foi uma das primeiras, e os livros, né? A ligação, né? Conhecimento, sabedoria, história, inclusive. Exato, então essas três coisas elas estão ali como literal e é metafórico. Tem muita coisa ali naquela salinha que precisa ser admirada. Sim. Em vez de ficar tentando explicar qualquer outra coisa. Não, pô, ele fala com a filha através de um armário, de uma estante de livros. É lindo isso. Se você não entendeu até agora, gente, é tudo metáfora, pelo amor de Deus, não. Sabe? E tem até um momento no filme que eu acho que até ajuda a ilustrar isso que o Rodrigo falou. Não lembro agora quem fala, quando diz assim: ah, nós tínhamos tudo. Eram 5 bilhões, 6 bilhões de pessoas, todos querendo ter tudo ao mesmo tempo. É o pai do... o John Lytton, que fala, né? É o sogro. É que nem o Michael Caine lá no Inception, né? A gente ficou discutindo também, afinal de contas, o que ele era do personagem do Leonardo DiCaprio, né? Ele é o sogro dele. Então, assim, é ele que fala, a gente tinha tudo, eram 6 bilhões de pessoas querendo ter tudo. E agora a gente tá numa situação que a gente se contenta com o pouco que tem. Então, acho que vai muito disso, sabe? De, sei lá, valorizar algumas coisas que são simples e didáticas, mas que remetem a conhecimento, remetem ao passado, que talvez as pessoas em um determinado período tenham se esquecido ou deixado de valorizar. Sim, isso também é riqueza, né? Não é porque você é uma civilização mais evoluída que você vai esquecer toda a sua história, né? Exatamente. É bem simbólica, é uma mensagem que passa pro público de agora. Não é uma história que aconteceu, né, gente? Não é literal. O texto 12 e o 13 estão ligados também. Ele fala sobre essa conspiração de você falar e você ensinar para as crianças hoje que o pouso na Lua com as missões Apolo foi falsificado, né? Para quebrar os russos. E no futuro aí que não tem... Existem companhias assim, né, que fazem esses novos textos. Eu não entendi muito bem por que eles estão criticando isso aqui no roteiro. Isso tem uma função única, é só pra contextualizar a sociedade que eles estão. Não serve pra mais nada isso. Tá lá, ótimo. Eu acho que é pra mostrar o quão trágica é a situação deles, que eles deixam de ter sonhos. Assim, eu entendo isso no filme. Eu só não entendo porque tá na lista deles. Por que eles estão reclamando, entendeu? Pois eu coloquei no meu texto. Que é uma referência, assim, obscurantismo, tipo, o mundo todo ele tá prestes a entrar num cataclismo, só que o verdadeiro cataclismo é a própria mente humana que se permite ainda negar certas coisas, se fechar para certas coisas e podar as crianças, né, porque eles estão falando de uma escola, então pra mim isso serve de paralelo que o mundo pode estar em cataclismo, mas o cataclismo maior são as pessoas. Eu acho que essa é a função narrativa disso. A cidade não tem a menor condição de se salvar se ela não tiver criatividade. Perfeito. Perfeito. Ainda que não houvesse o cataclismo, aquela sociedade estaria fadada ao fracasso. Item 14. Quem seria o piloto se o Cooper não tivesse aparecido? Puta pergunta idiota. O próprio cara fala assim: a gente ia sem você, mas já que você tá aqui. Exato, ninguém sabia quem ia ser coisa, mas nem eles sabiam quem era o piloto. Eles iam escolher alguém. Ia ser outro físico e o filme ia ser chato pra cacete. Ponto 15, eu tenho que concordar com esse. O personagem do Dr. Brand, Michael Caine, ele envelhece 23 anos durante o filme, só que ele parece a mesma coisa do começo ao fim. Formou, minha gente, formou. Eu tenho que concordar. Não é uma coisa que não faz sentido, porque afinal de contas o cara pode tomar vitaminas, de repente, sei lá, ser não fuma, faz exercício o tempo todo, depende. Às vezes ele tentou fazer uma cara mais cansada, mas não pareceu. bicho. Cara, o bicho tá numa cadeira de rodas, cara. Ele come... Às vezes milho faz bem pra pele, né? É, ué. Não, ok, mas apesar de na maquiagem pode ter falhado um pouco, mas ele sai de uma condição super viva pra ficar numa cadeira de rodas por uma questão de idade, de velhice. O personagem sofre, sim, uma mudança sensível. Se não tá na maquiagem, mas tá ali na cadeira de rodas. Bem lembrado, Galdinho. Tem a cadeira de rodas e a cama. A cadeira de rodas, a cama. Tem um jeito que ele fala até, né? É, no final ele já tá bem mais cansadinho, né? O item 16. É, parece bem problemático que a doutora Brain, né, Amélia, ela vai se ficar cuidando de centenas de bebês por ela mesma, né? Ela disse que não é isso que ela vai fazer. É, em primeiro lugar, ela vai cuidar só de 10 no começo. Depois. É, e aí elas vão crescer e ter outros bebês e vai crescendo exponencialmente, né? É, eu sei. Ela vai ter ajuda. Cara, de novo, não viu o filme. Tenho certeza que esse cara não viu. Não viu. Óbvio. Explica bastante essa parte, é bem didático. É, o Cooper, daí fala 17. O Cooper consegue hijack, como é que é a palavra em português? Sequestrar, tá certo. Hijack, sequestrar. Prestado. É porque o hijack é sequestrar uma aeronave. Isso, é. Ele fala assim que ele consegue, né, sequestrar uma nave bem fácil no final, né? Mas por que isso é um problema? Ele foi treinado pra isso. Assim, não pra sequestrar a nave, claro, né? Mas ele foi treinado. Pô, veja só. Não, gente, ele não era um prisioneiro. Ninguém tava de olho esperando que ele fosse sequestrar uma nave, sabe? Ele era um convidado. Não tinha nenhum bandido a bordo. Ninguém tava preocupado com isso. Na minha interpretação, ele não sequestra nada. Ele já tá. Ele já tinha. Era só a coisa da consciência dele. Inclusive, tem uma mudança de figurino. Ele tá sempre de branco, depois ali ele tá de preto. Uhum. Tem, cinza, né? É um cinza, é. Eu acho que. Eu entendo assim, porque assim, o cara falou, passaram tantos anos e o cara. E outra, ele leva a Tars, né? A Tars pode ter ajudado ele, pô. Não, mas leva tantos anos. Ou Tars, né? Não foram tantos anos. Não, mas mesmo que fossem, né? Ele tem um computador do lado lá que foi. Recebeu provavelmente um. Uma atualização de hardware, de firmware, de hardware, e aí ajudou ele, né? E outra coisa, ele foi lá no Lobo de Wall Street roubar o Oscar do Leonardo DiCaprio facinho, né? Por que que ele não vai conseguir roubar a nave? Ah, gente, o Leonardo é bom matar tudo isso. Aí tem 18. Esse é muito idiota. Mackenzie Foy, que é a atriz que faz a jovem Murphy, parece muito mais com a Anne Hathaway do que a Jessica Chastain. Pelo amor de Deus. Não. Isso aqui não vale nem a pena. É fantástica. Pra mim, ela rouba a cena no filme. É, olha só, né? Imagina só. Ela saiu de Crepúsculo pra vir pra Interestelar. É. Ela fez Crepúsculo? Não, ela é a filha do Edward. Subida. Ela é boa. Muito bom. Outro idiota, meu Deus. O Casey Affleck, que é o tom adulto, tem uma voz mais. Muito mais grave do que. Menos grave do que o que faz o tom jovem. De novo, esses caras estão fazendo só lista pela zoeira. Milho faz mal pra garganta, pronto. Acho que nessa parte aqui podia ter muito bem aqui um Rue BR, o que tá faltando. Só falta algo assim, né? Pouco, só tinha milho pra comer, não parece ninguém comendo pipoca. Outra, meu Deus, por que que o Topher Grace tá no filme? Deu, cara, nunca conta o Topher Grace. Não, você tem alguma coisa com o Topher Grace, cara? Com certeza tem. Com certeza. Por quê? Você não gostou dele lá no Homem-Aranha 3, no Saved by no Dead Seventh Show? Sei lá, por algum motivo o cara colocou o Topher Grace no filme aqui. Ele tem alguma coisa contra interessar, né? Ele tá procurando qualquer motivo. Número 22. Ah, por que que minha mãe não foi ver o filme na estreia? 21 é a mais longa de todas, né? Ele faz uma pergunta assim: se o Cooper basicamente salvou, instruiu a filha a salvar a humanidade, como é que ele fez pra esse futuro ser salvo? Os seres humanos do futuro serem salvos, né? De novo, né, pô? Mas ele. Ele tá indicando a filha mesmo, assim, eu não entendo essa pergunta. Por que que ele teria que. Acho que aqui ele quis assim dizer assim, por que que ele não se salvou a si mesmo em vez de salvar. Eu acho que é uma pergunta de viagem no tempo básica, sabe? Tipo, como tudo isso aconteceu, se ele voltou no tempo, mas, sabe? É uma pergunta daquelas, o que que veio primeiro? É igual aquela teoria de se você viajar no tempo, matar o seu avô. É, tipo isso. É, sabe? É o paradoxo é assim. Do avô, né? Isso. Ele fala que você não consegue viajar de volta no tempo e criar sua própria salvação, né? E desenvolver, engineer, ele fala, sua própria salvação. Mas eu acho que a gente respondeu essa pergunta. Viagem no tempo. Não, acho que a gente respondeu essa pergunta, que é aquela coisa, quando ele entra no hipercubo, ele não tem noção do futuro, considerando que é literal e ele sobrevive. Então, naquele momento de Percubo, no desespero humano dele, a única coisa que ele quer é falar com a filha, pedir pra ele mesmo que ele não vá embora. Então, essa ação dele leva toda a história da filha. Ele, então, em milissegundos ali dentro daquele Percubo, que significa praticamente a vida toda da filha, ela entende o que acontece e ela salva a humanidade. Tipo, ele não tá alterando nada. Ele não tá alterando de propósito a coisa. Ele tá no último, no que ele acredita ser o final da vida dele ali dentro do Hipercubo, e ele simplesmente tá se conectando à filha. Pra mim tá bastante lógico, não é essa coisa do, se eu matar o avô, o que que acontece? Não, ele não tá alterando a história da humanidade, ele tá mandando a história entre ele e a filha acaba ali. Depois ele revê a filha. Só que é outro arco, é outra história, é a filha salvando a humanidade, não tem nada a ver mais com ele. Então, mas a pergunta eu acho que é mais sobre a humanidade do que sobre ele, assim, porque diz como a humanidade no futuro mandou o Hipercubo pra ele salvar a humanidade no passado, se sem esse Hipercubo a humanidade do futuro não existiria. Mas é meio Exterminador do Futuro essa ideia, mas não. Aquela velha história de viagem no tempo. Mas se você começar a fazer o sentido, você vai cruzar os olhos e uma hora não vai resolver. Então, mas gente, isso é ele que diz, ele não é um cientista, é ele que diz pro Tars. Então não é uma explicação, não é um diálogo positivo, é uma interpretação do personagem naquele momento que ele fala, eles são muito mais evoluídos do que nós, somos nós mesmos, é ele refletindo sobre aquilo que ele tá lá. Então não é uma explicação lógica do diretor que vocês estão vendo é isso. Não, é a interpretação do Cooper. E ela pode ser falha. E mesmo que fosse, o que eu não duvido que seja, porque afinal de contas ele tinha ido lá do Nolan, tinha o Kip Thorne aí, que é um físico conhecido, foi pupilo do Carl Sagan, e eu imagino assim que pode ter sido uma ideia assim. Mas ainda assim, porque assim, o que eu tô querendo dizer, assim, essa questão da linha do tempo, o que eles falam é que teoricamente tudo que aconteceu no tempo, ela já aconteceu, né? Então, só que é uma explicação muito simples. Simplérrima, assim. Você vai mudar, assim. Você tem que fazer aquilo porque foi assim. Eu sugiro que, se você quiser, assim, se emprenhar mais nessas situações, ali, o Kip Thorne lançou um livro aí do Interstellar, que parece que é muito, falar muito bem. Tem os livros do Carl Sagan também, que são mais próximos, digamos assim, né, da nossa realidade aí, de quem não estuda física nem nada disso, pra tentar entender essa questão aí do tempo. Mas, assim, eu acho que essa lista aí da Vulture pode ser uma revista respeitada, mas acho que só quis causar. Ganhou uma potência, com certeza. No fim das contas, agora eu vou pedir assim, a opinião geral de vocês mesmo, como eu costumo fazer no final, assim, por que o filme é bom, ou ótimo, excelente, assim, como nos níveis aí que a gente pôde debater, e por que ele não merece esse massacre todo, afinal de contas, né? Assim, eu recomendo fortemente para as pessoas que assistam Interstellar, do começo ao fim, assim, assistam mais de uma vez. Eu fui ver duas vezes no cinema, espero ter logo, assim, em home video para poder assistir sempre que eu quiser. Tá dentro dos meus filmes espaciais, assim, virou um dos meus preferidos, e virou um dos meus preferidos do Nolan, apesar de não ser o melhor. Eu dei uma nota 10 pra esse filme, claro, mas eu ainda prefiro Inception, ainda prefiro o Cavaleiro das Trevas. Eu gosto mais desse. Esse é o seu preferido do Nolan? Sim. Interessante. É isso, então, mas ele tá ali nesse panteão aí. Se eu fosse fazer uma lista, ele acho que eu estaria mais ou menos nessa posição aí, né? Como eu falei, em terceiro lugar, ainda assim, sendo um nota 10. Tem, assim, personalidades das pessoas, ela preenchem a história, sabe? Eu acredito na relação entre a filha e o pai, né? Entre a Murphy e o Cooper. Entendo a raiva que ela tem. Afinal de contas, ela é uma criança. E o filme tem tantas questões. E tem até algumas coisas filosóficas dentro da história, assim, né? Que logo de cara, se você pensar no filme como puro entretenimento, talvez você não pegue. Mas ainda assim, se você tratar a história como puro entretenimento, pô, é um filme que tem drama, um drama familiar, um drama humano, ele tem aventura, ele tem viagem espacial. Tem drama da sociedade inteira que tá acabando e né? Que vai encontrar um novo lar pra viver. Isso não é uma coisa simples. É isso aí. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Pode agora dar tá livre pra vocês. Eu vou ser advogado do diabo aqui uma última vez pra falar sobre a questão que reclamaram sobre a Amelia falar sobre amor e parecer um robô, né? Eu acho que eu vou levar isso até o final da minha vida, ou então até ele fazer um filme muito bosta, que apesar de o Nolan ter essa fama de ser muito didático, de dizerem que é melhor ele dar um Telecurso 2000 do que fazer filme pra cinema, que ele coloca muito mais coisa no subtexto do que ele realmente explica. Então, assim, se o Nolan não soubesse falar de amor, ele não teria construído uma relação tão sensacional como a que, que a Murphy tem com o Cooper, né? Então, tentando defender a Amelia falando sobre amor, a gente tem que lembrar que se for partir daquele pressuposto que eu tinha falado antes, de o personagem do Michael Caine ser um cara que não trata a filha dele com o mesmo amor que o Cooper trata a Murphy, então ela cresce sem saber falar de amor de verdade, né? Porque ela não tem aquilo, não tem uma vivência concreta com aquilo. Eu acho que o Nolan, ele tem o que é visto, ele tem o que é explicado e ele tem o que pode ser visto. Uhum. Ele faz isso com os filmes dele há um bom tempo e eu acho que isso é sensacional. Inclusive, acho isso mais sensacional agora porque aquela teoria do Rodrigo tá explodindo na minha cabeça até agora. Não vai na minha, não. Viaja um pouquinho, gente. Não sei se eu acho o melhor filme dele. Eu gosto muito de Amnésia, eu gosto muito do Cavaleiro das Trevas e gosto muito do Grande Truque também. Eu já falei aqui no episódio sobre Seven e no episódio sobre Inception que o Nolan é um dos meus diretores favoritos, porque ele é um dos que me fez gostar de cinema, né? É um cara que, pra vocês verem, é um cara que faz blockbuster, mas faz blockbusters autorais, né? Tem uma magia nisso. Ah, cara, eu acho que vale uma nota 10 sim, e aí acho que é isso aí. Vai ser jogo agora, você tá comentando quase. É, o que me pegou nesse filme, de diferente dos outros, assim, foi a questão do tempo, que não é só uma ópera espacial, não é só um filme sobre uma família, mas ele trabalha o tempo de um jeito muito pessoal, assim. Então você sente aquela cena do Cooper vendo a filha crescer e ele perdendo aquilo, você sente eles voltando de um planeta e encontrando o colega deles que tava lá uma hora atrás, 20 anos mais velho, você sente o tempo acabando pra humanidade e o desespero de encontrar outro lar, tem o tempo de tudo que evoluiu até eles criarem uma estação espacial ou até eles conseguirem dominar uma quinta dimensão. Então essa questão do tempo é muito forte pra mim nesse filme, mais do que a viagem, mais do que o amor, mais do que tudo. Então eu acho que isso é, pra mim, é o que ficou assim martelando na cabeça depois do filme, o valor do tempo e como ele é relativo, né? Como ele é relativo dentro do sonho, dentro da cabeça, no espaço, perto de quem você ama, longe de quem você ama. Então acho que isso faz pensar um pouco até no nosso dia a dia, nas nossas vidas, assim. Acho que vale uma nota 10 só por isso, e tirando as outras milhares de coisas que são fantásticas no filme. Então deixa eu lá falar. É um filme que eu gosto muito. Eu só não dou 10 pra ele, porque eu acho que tem, assim, alguns problemas de som que me incomodaram mesmo. Esse problema um pouco de roteiro que eu achei que deu uma escorregada, mas assim, como eu fui vendo várias pessoas criticarem, e eu acho que, assim, as pessoas pegaram tanto, se apegaram a tanto a fator negativo e se esqueceram do que o filme tem de bom. E ele tem muita coisa de boa, tem muita coisa a acrescentar, sabe? E tem muitas discussões o tempo todo no filme. Tem questão, tem a relação entre o Cooper e a filha, e você lidando com teoria de física quântica, cara, que é mega complexo. Você falar da questão da diferença de tempo, sabe? Passar para um público leigo sobre teoria da relatividade, cara, é algo muito complexo. E eu acredito que o Nolan conseguiu fazer isso bem. Pelo menos, assim, de todo mundo que eu vi comentar no filme, pessoa que não é nerd nem nada, saiu do cinema e falou assim: ah, não, essa parte aí eu gostei, essa parte eu consegui entender e tudo. Mesmo aquelas pessoas que não gostaram, as partes sobre física quântica conseguiram sair, entendendo do filme. E isso não é fácil. Enfim, o filme tem várias camadas que me agradam. E essa questão da como a Juliana citou, que você vê a dor do Cooper, vendo o tempo passar pra ele, vendo que aquilo ali, ele não vivenciou a adolescência da filha dele, ele não viu a filha dele crescendo, estudando. Você sente a dor do personagem, você sente aquilo ali. Eu não sou pai, ainda, mas eu me via no passado do Cooper. Porque, assim, ele tava fora de uma realidade que ele não tinha mais volta, não tinha mais esperança. E ele sabia que aquilo ali, ele não poderia mais nem cumprir a palavra dele que ele tinha feito com a filha. Que ele falou assim, ah, quem sabe eu volto quando a gente tiver a mesma idade. Nem isso ele ia conseguir mais. Então, assim, o filme tem muitas camadas que me agradam. Esse é o filme que eu acho o melhor do Nolan. Mas, junto com Origem, talvez seja o filme que mais fomente discussões. E eu acho que isso é o grande mérito do filme. Achar ele ruim ou bom é uma coisa, mas um filme que fomenta discussões, eu acho que ele alcança o objetivo dele. Tenho certeza que pro Nolan seja melhor a gente estar aqui e várias pessoas do mundo estarem discutindo se o filme é bom ou não, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, do que ele ser uma unanimidade, falar assim, ah, o filme é bom, pronto. Ah, o filme é ruim, pronto. Não, esse filme fomenta muitas coisas, sabe? E até eu também pensando muito no que o Rodrigo tá falando, o Nolan tem uma característica que às vezes ele expõe uma coisa, mostrar uma coisa pro público, quando na verdade ele quer passar outra. Eu tenho pra minha teoria, né, se as pessoas não ouviram, ouçam o Tilcast of Inception, que ali... Link do post. Isso, link do post, por favor. A minha teoria naquele filme é que o peão nada mais era do que o MacGuffin. O Nolan mostrava aquilo, mas ele queria transferir outra coisa. Enfim, tá lá no cast lá, ouçam lá pra vocês entenderem o que eu quis dizer. E agora, pensando no que o Rodrigo falou, acho que casa muito isso, viu? Dele te mostrar uma coisa na tela, mas na verdade ele quer passar outra. Então, assim, sabe, é um filme riquíssimo, recomendo muito. É um filme com certeza eu quero ter aqui como coleção. Vi mais de uma vez no cinema e recomendo fortemente as pessoas que gostaram, ou mesmo as que não gostaram, revejam o filme no cinema, tentem pegar mais nuances da história, que eu acho que tem muita coisa ali que fica na história. É um filme pra mim que daqui a 10, 20 anos ele vai ser lembrado. Também acho. Assim espero. Vai sim, não tenho dúvidas. Rodrigo? Bom, eu acho que assim, esse filme, o grande tema dele é transcendência. Eu gosto muito de pensar nesse filme sobre esse prisma de transcendência. Por quê? Foi um ano com vários filmes sobre o tema. Tivemos o próprio Transcendence, com Johnny Depp, o Lucy, que pra mim é muito pra baixo e mediano. E o Teorema Zero. São três filmes que tratam a sua maneira o tema de transcendência, e eu estava com bastante expectativa que o Interestelar fizesse a mesma coisa. E eu acho que consegue fechar com chave de ouro esse tema em 2014. Uma curiosidade, até foi o primeiro filme, depois de muitos, com o Wally Feister sem o Wally Feister na cinematografia, que trabalhou em todos os outros filmes do Nolan, desde Amnésia. E saiu para dirigir. Para dirigir o Transcendence. Eu fico até curioso, eu fico pensando se não foi até uma divergência de ideias com relação ao próprio tema de transcendência. Não, então eu vou fazer o meu filme mesmo. E fez lá o Transcendence com o Johnny Depp, que eu gostei. Não acho nada espetacular, mas eu gostei. Também trata essa coisa do ser humano transcendendo através da tecnologia, assim como o Teorema Zero também usa bastante a tecnologia. O Lucy trata isso mais como uma questão de o humano transcende através da droga, né, de um psicoativo. E o Interestelar, ele é muito mais grandioso. A Ju usou o termo aí, uma ópera espacial. Eu acho sim, e muito bem feita, muito bem construída, nós nos afastamos do nosso planeta e chegamos nessa transcendência, que é o terceiro ato do filme. Então, assim, acho que pra mim um dos melhores do ano, sem dúvida. Já que todo mundo citou aí as preferências do Nolan, eu gosto muito do Grande Truque. Eu acho que é um filme que é o que eu mais gosto, tá ali junto com Interestelar, sim. E é isso. Chegou aqui ao fim, né, no fim das contas essas foram as nossas considerações finais sobre Interestelar. Estou bem feliz assim de a gente ter chegado, se não concordamos com todos os temas, pelo menos nós concordamos que é um dos melhores filmes do ano, sem dúvida nenhuma, que não merece essa detratação aí que foi feita por tanta gente, tanto por gente especializada em cinema. Claro que só porque a gente está falando isso não quer dizer que você tenha que admitir como verdade, né? Então assista o filme isso de novo, veja com outros olhos, tenta entender melhor, assim, tenta entender essa nossa visão e por que a gente gostou tanto desse filme aí. Assim, eu acho que vou acabar me repetindo, mas assim, ele flerta com tantas coisas assim que eu gosto, como com drama, amor, ficção científica, ciência quântica e a transcendência, como o Baldin comentou, né? Tem as comparações que vão ser inevitáveis, eu acredito, assim, principalmente que o Nolan não quis fazer nada revolucionário, mas sim contar uma boa história. E com o fim que seja lá qual for, ele, ainda que seja aberto, que funciona. É, eu acho que acredito naquela... ainda uso aquela frase em Nolan We Trust. É, pode me chamar de Nolete, aí o que for, mas é assim que eu tô me sentindo. Tamo junto, é. Também só. Depois, assim... Tô segurando minha carteirinha aqui. É aquela coisa, eu acho que são muitos detalhes pra um filme só, e como vocês falaram, como você falou, Ju, como você falou também, vai ser um filme que vai fazer parte daquele panteão de filmes espaciais, especial para como 2001, como Gravidade, Star Wars, Star Trek. Eu acho que vai ser, talvez não agora, mas ainda vai ser lembrado disso aí por anos a fio, daqui a anos a fio. E tudo isso sem 3D. Sim, muito, isso é muito importante. Gravando em película. A gente podia fazer um podcast só sobre por que 3D é horrível. É, boa pauta. Mas assim, assistem em IMAX pelo menos, acho que vale a pena gastar um pouquinho mais de dinheiro. Isso vale. Então é isso aí, gente. Estamos terminando aqui a nossa conversa. Em primeiro lugar, os convidados, Ju, Rodrigo, muito obrigado por terem aparecido de novo aqui com a gente. Podem deixar aí os seus contatos, se possível. Dá para me encontrar em facebook.com/juliana.varela.90. E eu estou na www.central42.com.br. E aqui, né, eu, Marcelo Matheus, você continua achando a gente lá pelo umtigrenocinema.com. Também pela página do Facebook, fb.com/umtigrenocinema. Os nossos perfis no Twitter são @otigre1982, @marcelozagnoli, @mateusdes, Mateus com TH. Qual que é o seu Twitter mesmo, Rodrigo? JRodBaldin. Isso, vai estar ali. Vai ter link no post de qualquer jeito. A Ju não tem, continua sem Twitter, né, Ju? Continua sem Twitter. Quer dizer, eu tenho, mas não uso, então. Okay. Também pode entrar em contato com a gente por mandando e-mail, por contato@umtigrenocinema.com. Também pode ir lá no grupo no Facebook, vai estar aqui um link na postagem, porque o nome é muito longo, e para comentar, é assim, o ideal é sempre mandar por e-mail ou aqui na própria postagem, para a gente ter uma interação mais ativa com vocês. Muito obrigado de novo, e estou avisando que esse é o último programa de 2014, mas não se preocupem que já tem programa novo dia 8 de janeiro, vamos ter um descanso aí, né, para poder viajar, poder ver nossas festas, mas... Agora é a gente que vai pro Panamá. Okay. E a gente vai falando aí. Ano que vem vejo vocês todos, certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem participado. Valeu. E pra fechar com a nossa sessão musical, eu vou deixar uma música do próprio filme, que também a gente não acabou não comentando, né? Mas eu gosto muito da trilha do Hans Zimmer. Eu também gosto muito, verdade. Eu anotei aqui pra poder falar da trilha sonora, esqueci. Mas é outra coisa que eu gosto muito do filme. Me agrada muito a trilha do Hans Zimmer. E a gente vou deixar aí pra vocês a Where We Are Going, certo? Gente, valeu então, a gente se vê em 2015. Boa festa pra todo mundo e tchau. Um abraço. Valeu, tchau.